Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquele repertório, aquelas músicas que você já não ouve mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo esta missão, cumprindo este papel. Como eu sempre digo, considero este o papel das rádios comunitárias e web rádios. Hoje no programa teremos o quadro Brasil Frente e Verso, mais uma história interessante contada pelo professor historiador Vitor Alberto. Também teremos o nosso quadro Grandes Encontros, mais um belíssimo encontro. E contando com a sua participação pelo papo@arquivossonoros.com, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais e sugestões para o especial do mês, ok? Aguardo o seu contato, papo@arquivossonoros.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro desta semana, relembrando Agnaldo Raiol, a voz bonita do Agnaldo Raiol, cantando Felicidade. A composição é do Sérgio Malta. Sérgio Malta, ouvimos com Agnaldo Raiol, Felicidade. Vamos agora, na sequência, atender mais um pedido que veio da Luciana, de Goiânia. Ela Quer Ouvir, com o Flávio Venturini, Espanhola. E a composição é do Flávio Venturini e do Guarabira. Atendendo a Luciana, de Goiânia, ouvimos com Flávio Venturini, do Flávio Venturini e do Guarabira, Espanhola. Quem também fez uso, aliás, quero agradecer a Luciana por mais esse pedido, e ela que fez uso do papo@arquivossonoros.com, da mesma forma que a Magda, voltando também a participar com a gente, e pedindo dessa vez Essa Mulher, na voz do Dori Caymmi. A composição é da Joyce e da Ana Terra. Quero chamar atenção para essa dupla de compositoras, né? De grandes sucessos. A Joyce e a Ana Terra compuseram muitas coisas bonitas e de sucessos também. Essa gravação de Essa Mulher, que vamos ouvir, como a Magda pediu, com o Dori Caymmi, também recebeu uma belíssima gravação da Elis Regina lá na década de 70. Manhã cedo, essa senhora se conforma, bota a mesa, tira o pão, lá lava a roupa, seca os olhos. Ah, como essa santa não se esquece de pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão. Depois sorri meio sem graça e abraça aquele homem, aquele mundo que a faz assim feliz. De tardezinha, essa menina se namora, se enfeita, se decora, sabe tudo, não faz mal. Essa coisa é tão bonita, ser cantora, ser artista, isso tudo é muito bom. E chora tanto de prazer e de agonia, algum dia, qualquer dia, entender de ser feliz. De madrugada, essa mulher faz tanto estrago, tira a roupa, faz a cama, vira a mesa, seca o bar. Ah, como essa louca se esquece, quantos homens enlouquece nessa boca, nesse chão. Depois parece que acha graça e agradece ao destino aquilo tudo que a faz tão infeliz. Essa menina, essa mulher, essa senhora, em quem esbarro a toda hora, no espelho casual. É feita de sombra e tanta luz, de tanta lama e tanta cruz, que acha tudo natural. Ouvimos com Dori Caymmi, de Ana Terra e Joyce, essa mulher atendendo a Magda. Ok, Magda, obrigado por mais essa participação, por mais esse pedido. Brasil, frente e verso, com o professor Vitor Alberto. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Companheiros e companheiras, novamente aqui no Brasil, frente e verso. Temos, neste momento, um período histórico a comemorar, relembrar e dizer que nem todos os momentos da história do Brasil foram tão pacíficos assim, embora alguns historiadores e alguns escritores queiram demonstrar o contrário, que esse país sempre foi o país da cordialidade. Isso nem sempre foi assim, e nós podemos provar com determinados acontecimentos. Dia 2 de julho, por exemplo, foi um deles. Qual foi? Oh, Bahia, Bahia, cidade de São Salvador. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra de Nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. 2 de julho foi o momento em que a Bahia, Salvador, especificamente a antiga capital, até 1763, se rebelou contra a independência do Brasil proclamada por Dom Pedro I em 1822. O que é que aconteceu? Alguns generais se rebelaram sob pressão de alguns civis em Salvador, querendo inclusive proclamar uma república, coisa que seria difícil com o imperador Dom Pedro I, que estava até querendo fechar a Câmara, dissolver a Câmara e proclamar uma Constituição. Então Salvador tentou, através de uma revolta, proclamar a independência da Bahia, separando-se do Brasil. Aí, minha gente, houve o dedo de um general inglês chamado Cochrane, Alexandre Cochrane, que indo em Salvador negociou com os baianos e com os generais que lá estavam um acordo. E sempre encontrando como acordantes Brasil, Portugal, que ainda não tinha reconhecido a independência, e a Inglaterra. E a Inglaterra não fazia isso pelos lindos olhos brasileiros, é claro, né? Ninguém faz isso assim de graça, porque os ingleses tinham todo o interesse na economia brasileira, que estava em fase de rejuvenescimento, em fase de surgimento. Inclusive, uma das provas que a Inglaterra se interessava vivamente pelo Brasil foi a chamada política dos portos abertos, proclamada por Dom João, o príncipe Dom João, em 1810, que barateava todos os produtos ingleses entrados aqui dentro, no Rio de Janeiro, a partir do Rio de Janeiro. Aí, o que aconteceu? A Inglaterra resolveu apoiar a independência do Brasil definitivamente e negociou uma rendição dos generais na Bahia, em Salvador, em 1823. E isso foi consumado, principalmente, com o reconhecimento feito por Portugal em 1825, à custa de uma doação caridosa dos ingleses para os portugueses, de 2 milhões de libras. Né? E foi assim que praticamente foi iniciada a dívida externa brasileira, né? Já que o Brasil ficou devendo isso. Tá? E é só assim é que Portugal reconheceu a independência do Brasil em 1825. E Bahia não teve mais condições de resistir e entregou os pontos, né? E em 1824 também, com aquela política do Monroe, América para os americanos, Estados Unidos também reconheceram o Brasil como independente, e na verdade os Estados Unidos já estavam uma grande potência que, digamos assim, vigorosamente se proclamou a partir de 1812, né, gente? Então, é uma história interessante em que praticamente se inicia simbolicamente a dívida externa do Brasil a partir de 1825, quando a Inglaterra cede a Portugal 2 milhões de libras e, em troca, compra a independência do Brasil. Claro, isso é uma coisa que a gente fala de uma maneira nua e crua. Então, esse é o outro lado da história que pouca gente conta. Gato meu, que ninguém viu. Gato Gil, gato Gil, seu parateiro está.

ouvimos do Alceu Valença, com Alceu Valença, Coração Bobo. papo@arquivosonoros.com. Na sequência, vamos ouvir com a Joyce voltando aí, agora como cantora e também como compositora. Feminina. Ouvimos com a Joyce dela, Feminina. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros de hoje vai trazer mais um belo encontro entre Claudete Soares e Dick Farney. Essa gravação foi do ano de 1976, do álbum Tudo Isso é Amor, e o Dick Farney gravou com a Claudete Soares, e em 1978 viria a gravar, então, novamente os dois, o Tudo Isso é Amor, volume 2. Mas a gravação que vamos ouvir é Fotografia, na interpretação dos dois, a composição de Tom Jobim, no Tudo Isso é Amor, de 1976. Eu, você, nós dois, aqui neste terraço, à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem que ir embora, a tarde cai, em cores se desfaz, escureceu, o sol caiu no mar, e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu, eu, você, nós dois, sozinhos nesse bar, à meia luz e uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar. E há sempre uma canção para contar aquela velha história de um desejo que todas as canções têm para contar. E veio aquele beijo. Sempre uma canção para contar aquela velha história de um desejo que todas as canções têm para contar. E veio aquele beijo. Aquele beijo. O nosso Grandes Encontros de hoje focalizou Claudete Soares e Dick Farney na gravação Fotografia de Tom Jobim no ano de 1976. Lembrando que a sua participação é pelo papo@arquivossonoros.com, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais e sugestão para o especial do mês. Vamos ouvir agora uma gravação de um grupo chamado Umas e Outras, bastante também sumido, lá dos anos 60, 70. E elas vão cantar do Marcos e do Paulo Sérgio Vale, quarentão simpático. Observem como é interessante e bem humorada essa letra. Simpático, me lembra. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos de Marcos e Paulo Sérgio Vale com umas e outras. Quarentão simpático, né? Bastante interessante. Né? Uma colocação bem humorada aos homens que passam dos 40, que já passaram dos 40. Vamos ouvir agora Djavan, Mal de Mim. A composição é do Djavan. Ouvimos Mal de Mim com Djavan, do Djavan. Vamos agora, na sequência, ouvir com Olivia, Lady Jane. A composição é de Nando e Geraldo, ambos Carneiro. Catedrais de Babel, ah, Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão, sob essas catedrais, sob essa escuridão, os edifícios têm de cair, ah, Lady Jane, toda essa terra vai se consumir. Seus mistérios e uma fogueira. no chão. Sou dessas catedrais de Babel. Ah, Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão. Sou dessas catedrais, sou dessa escuridão. Os edifícios têm de cair. Toda essa terra vai se consumir com seus mistérios e uma fogueira vai queimar, vai queimar. Lady Jane, oh Lady Jane, eu tive um sonho estranho de morte. Ouvimos com Olivia, Lady Jane, Dinando e Geraldo Carneiro. Vamos agora ouvir com Lu Borges, de Fernando Olli, Chuva na Montanha. Sua chama vai anoitecer. Não importa se o vento quer entrar na nossa porta pra assustar você. É que ele não pode entender. Vento não tem onde se deitar. Eu também não descansei até surgir você. Corre estrada, gira mundo e na cabeça Torre de Babel. Como pode haver um rio sem a chuva da montanha pra poder seguir? Só um rio que procura o mar. Minha chuva chove de você. E a gente vai andando, vai amando até o fim. Ouvimos com Lu Borges, Chuva na Montanha, de Fernando Olli. Vamos continuar em Minas e ouvir agora com Milton Nascimento e Beto Guedes, Fé Cega, Faca Amolada. do Milton Nascimento e do Ronaldo Bastos. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser faca molada. O brilho cego de paixão e fé, faca molada. Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada. Beber o vinho e renascer na luz de todo dia. A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca molada. O chão, o chão, o sal da terra, o chão, faca molada. Deixar a sua ouvimos com Milton Nascimento e Beto Guedes, Fé Cega, Faca Molada, do Milton Nascimento e do Ronaldo Bastos. Eu quero agradecer os e-mails que têm chegado com elogios, com críticas, essas críticas são sempre construtivas, é isso que eu peço sempre, exatamente isso. Então continuem fazendo isso, suas críticas, seus elogios também é legal, né? Pra gente receber elogios é sempre bom, mas as críticas também são importantes. Os pedidos musicais, os comentários do programa, né? E vários e-mails também, se eu for falar aqui, posso esquecer de algum, vou ser injusto com aqueles que eu não falar. Então, a todos que mandaram e-mail, que fizeram esses comentários, eu agradeço também a audiência, né? E procurando sempre continuar fazendo o melhor para vocês. Vamos fechar esse nosso encontro de hoje com Vinícius de Moraes cantando O Astronauta. A composição é do Baden e do Vinícius. Quando eu me pergunto se você existe mesmo, amor, entro logo em órbita no espaço de mim mesmo, amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor e a estrela Vênus sabe ao menos porque brilha mais bonito, amor? O astronauta ao menos viu que a Terra é toda azul, amor. Isso é bom saber, porque é bom morar no azul, amor. Mas você, sei lá, você é uma mulher. Sim, você é linda porque é. Sim, você é linda porque é. Linda porque é. Quando eu me pergunto se você existe mesmo, amor, entro logo em órbita no espaço de mim mesmo, amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor e a estrela Vênus sabe ao menos porque brilha mais bonito, amor? O astronauta ao menos viu que a Terra é toda azul, amor. Isso é bom saber, porque é bom morar no azul, amor. Mas você, sei lá, você é uma mulher. Sim, você é linda porque é. Sim, você é linda porque é. Você é linda, é. É linda porque é. Você é linda. E assim chegamos ao final de mais um Bate-Papo Musical, e eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora, curtindo essas coisas boas, bonitas, que a gente procurou trazer para você. E eu tenho certeza que muita gente matou saudade de bons momentos, de músicas bonitas e momentos que de repente marcaram a vida de alguém. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Quero convidá-los ainda a participar pelo papo@arquivossonoros.com com as suas sugestões, críticas e comentários ao programa, também pedidos musicais e sugestão para o especial do mês. Lembrando que o especial do mês, agora desse mês de julho, é com Ivan Lins. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá. Fiquem com Deus. Adeus. Não posso ficar. passe mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.